De lavar, ventiladores, televisores, air fry, bicicletas, tanquinhos, ar-condicionados e uma variedade incrível de produtos com ofertas imperdíveis. Então vem aproveitar. A Casa dos Colchões está na Avenida Central, em Mucuri, bem em frente à Madeireira Bernardino. Casa dos Colchões, conforto e qualidade que você sente em cada detalhe. Atenção, eleitora e eleitor. Se o seu título foi cancelado, você precisa regularizar. Consulte a sua situação eleitoral no site tse.jus.br, no aplicativo e-título ou em um cartório eleitoral. Você tem até o dia 6 de maio. Não perca tempo. Fique em dia com a Justiça Eleitoral. Eleições 2026. Voto na democracia! O Clube Super Pão está chegando, venha ver. Vem na Swingueira, eu vou mostrar para você. Tem ofertas exclusivas, baixe nosso app. É o app do Clube Super Pão. Que tem super ofertas, cashback, meu irmão. Venha com o melhor, venha com o Super Pão. Venha no balanço, baixe nosso app. Mais desconto, mais vantagem, cashback, cê vai ver. E venha no balanço, baixe nosso app. Mais desconto, mais vantagem, cashback, cê vai ver. Super Pão traz uma super novidade e lança o novo Clube Super Pão, totalmente reformulado, com muitas ofertas, cashback, sorteio e vantagens para você. Baixa já o aplicativo Clube Super Pão, faça seu cadastro e saia na frente. Mais desconto, mais vantagem, cashback, você vai ver. E venha no balanço, baixe nosso app. Mais desconto, mais vantagem, cashback, você vai ver. 73 99911 1045. Novo Zap Abrolhos FM. Quem via a gente junto não botava fé. E pra falar a verdade, até eu duvidei. Já teve dias que eu achei que não durava mais um mês. Você me buscou no bar e deu uma de louca. Pra não ficar por baixo, eu impliquei com a sua roupa, brigando e se amando. Esse é o tempero do nosso te amo. Eu sei que quando tem ciúme, tem amor no meio. E se tem sentimento, é um copo cheio. Pra virar casa brega que se ama, que dorme com a foto um do outro no pijama. Sei que quando tem ciúme, um do outro no pijama. Cê me buscou no bar e deu uma de louca. Pra não ficar por baixo, eu impliquei com a sua roupa, brigando e se amando. Esse é o tempero do nosso te amo. Eu sei que quando tem ciúme, tem amor no meio. E se tem sentimento, é um copo cheio. Pra virar casa brega que se ama, que dorme com a foto um do outro no pijama. Sei que quando tem ciúme, tem amor no meio. E se tem sentimento, é um copo cheio. Pra virar casa brega que se ama, com a foto um do outro no pijama. Pra virar casa brega que se ama, que dorme com a foto um do outro no pijama. Estação Abrolhos. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Quando está distante de mim, fica louco de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Sou eu. Tá tudo bem, eu acredito.

Abrolhos. A sua primeira parada é aqui. Ô vida, eu sei que errei, fui mulher, mas se você voltar pra mim, esquece. A verdade é essa aqui, ó. Com saudade da gente, tô ficando doente. Nem bebê, tô bebendo. Ô bebê, que falta que cê tá fazendo. Sei que vacilei e reconheço, mas dá uma chance aí, mozão. Que desde que cê me deixou solteiro, ninguém triscou a mão. Já tô no seu portão, tô arrependidão. Vamos! Você é o cara que o seu amor merece. Eu errei, fui moleque. Eu errei, fui moleque. Mas se você voltar pra mim, esquece. Você é o cara que o seu amor merece. Eu errei, fui moleque. Com saudade da gente, tô ficando doente. Eu nem bebi, tô bebendo. Ô bebê, que falta que cê tá fazendo. Eu sei que vacilei e reconheço, mas dá uma chance aí, mozão. Que desde que cê me deixou solteiro, ninguém triscou a mão. Já tô no seu portão, tô arrependidão. Eu errei, fui moleque. Eu errei, fui moleque. Mas se você voltar pra mim, esquece. Você é o cara que o seu amor merece. Eu errei. Você é o cara que o seu amor merece. Eu errei, fui moleque. Eu errei, fui moleque. Eu errei. Mas se você voltar pra mim, esquece. Você é o cara que o seu amor merece. Eu errei, errei, assumo, fui moleque. Eu errei, mas se você voltar pra mim, esquece. Você é o cara que o seu amor merece. Mas se você voltar pra mim, esquece. Você é o cara que o seu amor merece. Quem gostou, bota a mãozinha e faz um barulho aí, encontrinho! 104.5. Descendo e subindo por adrenalina. Revoada com as novinhas. Todo mundo chapado, todo mundo no clima. Foi Minas, foi ousadia. Foi Minas, foi ousadia. Revoada com as novinhas. Todo mundo chapado, todo mundo no clima. Foi Minas, foi ousadia. Foi Minas, foi ousadia. Joga a mão pra cima e diz, e diz, e diz, e diz. Vai, safadão. Sai do meio, tô sem freio, sem limites. Daquele jeito, olha, dinheiro não doce. Tô cheiroso, na vida humana. Só rola é louco. E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha descendo e subindo por adrenalina. Descendo e subindo por adrenalina. Revoada com as novinhas. Todo mundo chapado e todo mundo no clima. Foi Minas, foi ousadia. Foi Minas, foi ousadia. Revoada cara de... A primeira da Bahia. Sabe qual é o melhor estado pra curtir o carnaval? O estado de alegria. É carnaval na Bahia, todo lado da paz. Esse estado de alegria é o governo do estado que faz. E o governo está do seu lado no carnaval, com equipes de saúde, segurança e muita cultura. E mais de 1000 atrações na capital e no interior. É você, estado de festa, no seu melhor estado, a Bahia. É carnaval na Bahia, todo lado da paz. Esse estado de alegria é o governo do estado que faz. Governo da Bahia, do lado da gente. Ei, você que está buscando um lugar no mercado de trabalho, já conhece o Conecta? É uma plataforma online gratuita para mostrar seu talento e se conectar com empresas. E se tiver match entre o que você procura e o que a empresa oferece, pronto! Seu próximo emprego pode estar ali! A iniciativa conta com o apoio da Suzano e vai ajudar você a dar o próximo passo na sua carreira. Acesse www.bussolaconecta.com.br e confira as oportunidades. Na ANEEL, sua reclamação tem caminho certo. A recepção, apuração e solução de reclamações de consumidores sobre o serviço de energia elétrica é uma das competências da ANEEL. Mas atenção! 1. A distribuidora de energia deve ser a primeira a ser notificada de uma reclamação por meio de seus canais de atendimento. É importante guardar o número de protocolo. 2. Caso o problema não seja solucionado, entre em contato com a ouvidoria da distribuidora e informe o número de protocolo da reclamação. A ouvidoria fornecerá outro número de protocolo e é importante guardar esse também. 3. Se ainda assim o problema não for resolvido, registre sua reclamação na ouvidoria da ANEEL por algum de nossos canais de atendimento. Lembre-se de ter em mãos sua fatura de energia e os números dos protocolos já fornecidos pela distribuidora. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Álcool, tabaco e narguilé são drogas lícitas, mas o consumo por menores é proibido. O uso precoce pode causar dependência, prejudicar o desenvolvimento e abrir portas para outras drogas. A lei proíbe a venda e o fornecimento dessas substâncias a menores de 18 anos. Seja responsável. Denuncie quem desrespeita a lei. Por uma vida sem drogas. Com cuidado, diálogo e amor. Uma parceria Rádio Senado. Novo Zap, Abrolhos FM. 99911-1045. A primeira da Bahia. Bahia. ZYC 353. Rádio Abrolhos FM. Transmitindo em 104.5. Mucuri, Bahia, Brasil. Estação Abrolhos. O seu dia na trilha da emoção. Não dá pra explicar como é se apaixonar. Nem sei como começar, mas eu vou tentar. Sabe aquele sonho bom que a gente não quer acordar? A junção do verão e o mar. Tipo aquela música que chega pra te viciar. O refrão que a gente canta sem querer cantar. É mais ou menos isso aí, se apaixonar. Você se sente assim, já era. Vira a pessoa mais feliz da terra. Se o beijo acelera o coração, vai na certeza porque é paixão. Quando você se sente assim, já era. Vira a pessoa mais feliz da terra. Se o beijo acelera o coração, vai na certeza porque é paixão. Pra explicar como é se apaixonar. Nem sei como começar, mas eu vou tentar. Sabe aquele sonho bom que a gente não quer acordar? A junção do verão e o mar. Tipo aquela música que chega pra te viciar. Um refrão que a gente canta sem querer cantar. É mais ou menos isso aí, se apaixonar. Assim já era, vira a pessoa mais feliz da terra. Se o beijo acelera o coração, você quer ouvir, toca aqui. Estação Abrolhos. Vamos falar de quê? De que vamos falar? Vamos falar do amor que eu tenho pra dar. Vamos falar de fé, talvez fotografar, registrar os bons momentos e a música no ar. Vamos calar a dor, deixar o sol entrar, poetizar o amor pra vida melhorar. Seguir sempre com fé, sentir e acreditar, registrar os bons momentos. E agora vou cantar. Vamos falar, vamos falar do amor que eu tenho pra dar. Vamos falar de fé, talvez fotografar, registrar os bons momentos e a música no ar. Vamos calar a dor, deixar o sol entrar, poetizar o amor pra vida melhorar. Abrolhos FM, o máximo em música. 11:10. Esse casalzinho não vai durar. Não combina, nunca vai dar certo. Dizem que a gente não vai muito longe. E a gente cada vez mais perto. Especialista na vida dos outros. Eles estão de blá blá blá. Conversinha sem futuro. Sacanagem, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ele de blá blá blá e a gente vez mais perto. Cadê? Especialista na vida dos outros. Eles estão de braga na conversinha sem futuro. Num beco, na laje. Sacaneia a gente na sacanagem. No carro, na cama, num beco, na laje. Tem a cadinha, leite, na dança e na malandragem. Eles de brava vai e a gente fazendo amor. Eles de brava vai e a gente fazendo amor. Carro, cama, beco, na laje. No carro, na cama, no beco, na laje. Sacaneio a gente na sacanagem. Eles de blá blá blá e a gente fazendo amor. No carro, na cama, no beco. Eles de blá blá blá e a gente só quer amor. Estação Abrolhos. A sua primeira parada é aqui. Senhoras e senhores, Thierry, chegue mais, meu lindo. E um gato, hein? E um gato. Seja bem-vindo, meu amor. Oi, gente. Deixa que eu conto. Eu sei que você anda sofrendo. Seus amigos me contaram que você se arrependeu, que terminou. Eu, no meu canto, compreendendo que você tava vivendo uma fase complicada de se resolver. Mas essa vida que dá volta, te trazendo em minha porta. O meu coração não quis acreditar. Nós, dois amigos confidentes, tão cansados e carentes. O que será de nós daqui pra frente? O que será de nós? As tuas mãos em cima comigo. Não acabou, oh, oh, oh, oh, oh. que eu bebia bem. É, mas tava errado, se envolve com a mulher que bebe dobrado. Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão. Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não. Mulher, toma decisão, toma decisão. Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não. Mulher, toma decisão, ou vai morrer de cirrose. Senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim e eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele